Ela chegou e se sentou no bar. Vi meu destino mudar. As palavras, pra que palavras? Se tudo é dito no olhar. Tenta compreender. Foi com você que eu sonhei. Realidade pode estar perto. Não custa nada perceber. Eu pensei só me entregar ao amor que eu sonhei, e a razão da minha timidez foi natural. Bom demais, o sonho. Pode acontecer ao se esbarrar em alguém. Abre os olhos, sonha acordado e não quer saber de mais ninguém. Quantas vezes